Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Queridos e queridas ouvintes do programa Lux Esotérica, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa. Sempre aqui com o patrocínio dos associados e simpatizantes da Lever, a loja esotérica virtual, o portal do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, há 16 anos no ar, ouvintes, completados no último dia 5 de julho do corrente ano de 2012. A Lever nos patrocina com seus associados para que nós estejamos aqui, levando para vocês aí as temáticas que nós nos propomos a transmitir para vocês, sempre falando da espiritualidade, mas com o viés do ocultismo, do esoterismo e da sabedoria divina. E nós estamos terminando nesse mês de julho de 2012 aqui a nossa série de programas que fala das ciências e tradições ocultas, usando o maravilhoso livro de Manly Palmer Hall, The Secret Teachings of All Ages, é o maravilhoso livro desse realmente incomparável escritor que durante muitos anos dedicou a sua vida no século XX para a transmissão dos conhecimentos esotéricos e participando da história realmente excepcional desse século que se findou, onde a humanidade enfrentou o seu pior lado e teve também uma evidenciação do seu lado positivo, pois os primeiros 50 anos do século XX foram terríveis, foram o verdadeiro Armagedon. Ainda tem gente esperando fim do mundo agora para dezembro de 2012, quando na verdade, ouvintes, o mundo já acabou. Realmente morreram no século passado mais de 200 milhões de pessoas, então não vai ser possível uma destruição tão grande como essa que já aconteceu. E o tema da noite de hoje, ouvintes, é o cristianismo místico, que é um dos últimos temas aqui do livro de Manly Palmer Hall, A Sabedoria Oculta das Idades. E para mim é sempre muito gratificante falar desse assunto. A maioria de vocês sabe que eu sou sacerdote cristão, sou o que na linguagem popular se chama de padre, né? Pois padre no espanhol quer dizer pai, e o termo correto, na verdade, é sacerdote. Sacerdote da igreja que foi instituída há centenas de anos atrás, ouvintes, para o benefício do mundo. E falar de Cristo, falar de Jesus, falar da doutrina cristã é, obviamente, para um padre muito grato. E se tem alguma coisa que me agrada, vocês podem imaginar, é fazer homilias, fazer sermões. E nós estamos aqui, ouvintes, para trazer uma vez mais essa mensagem que nós esperamos sempre toque o seu coração, pois eu não faço parte da Igreja Católica Romana, mas sim da Igreja Católica Liberal, uma igreja que foi reformulada a partir da Igreja Velho Católica da Inglaterra e Grã-Bretanha no ano de 1916. E nós temos um viés muito interessante nos nossos estudos, pois a Igreja Católica Liberal, como o próprio nome pode sugerir, é uma igreja que não propugna a impor dogmas aos seus aderentes. Nós temos a liberalidade, a liberdade, ouvintes, de interpretação, de compreensão do que seja realmente a filosofia cristã. O que realmente nos une é a comunhão dos sacramentos, esses maravilhosos dons que foram deixados pelo Cristo para o benefício da humanidade. E o viés que nós damos é sempre a da vida espiritual interna, pois apesar de ser obviamente muito importante, e nós que vivemos na cultura judaico-cristã, não podemos de forma alguma escapar da figura histórica de Jesus, dos seus pregadores, das suas igrejas que se formaram ao redor da sua filosofia. Mas muito além, ouvintes, dos conhecimentos teológicos, do que dizem as igrejas, existe um cristianismo que é transcendental. E sobre ele, já nos primeiros anos do cristianismo, falou Santo Agostinho, quando ele disse que aquilo que nós chamamos hoje de cristianismo já existia antes do advento de Jesus. E com outros nomes, essa doutrina fundamental já existia. E com Jesus, essa doutrina se transformou em carne, se corporificou em um homem. Então, obviamente que eu não tenho o quilate de um Santo Agostinho, mas gostaria de emendar a sua frase, né? Acho que já dá para fazer isso. Passados tantos e tantos milhares de anos, de que obviamente existe essa doutrina que nós chamamos de cristianismo, pois se o cristianismo, como disse Santo Agostinho, existia antes de Jesus, com certeza, ouvintes, o cristianismo continuará existindo, mesmo que um dia o Mestre Jesus venha a ser esquecido, como tantos e tantos outros salvadores do mundo, infelizmente, caíram no esquecimento da memória da humanidade. Pois o cristianismo é uma coisa muito mais transcendental do que a própria vida do Mestre Jesus, que obviamente foi excepcional em todos os sentidos. Mas o que faz com que o cristianismo seja algo que existia antes de Jesus e que continuou existindo e existe hoje com toda a força, principalmente a força cultural da divulgação da sua mensagem, é que o cristianismo, na verdade, é algo que existe dentro de cada um de nós, queridos ouvintes e espectadores do programa Lux Esotérica. É a espiritualidade humana que impulsiona não só a religião cristã, mas todas as outras religiões que existem no mundo. E seria tolice para nós cristãos imaginarmos que fomos nós que inventamos a religião, porque na verdade, o que existe em todos os seres humanos, quer eles conheçam ou não os evangelhos de Jesus, é a religiosidade, é a espiritualidade que está no coração de cada ser humano, é a busca pela transcendência, a busca por um significado maior de todas as coisas. E a vida de Jesus significou exatamente isso. E por isso, ouvintes, que nós temos que reverenciar muitíssimo a vida do Mestre Jesus, porque ela foi o exemplo daquilo que está latente dentro de cada ser humano. Obviamente que nós dispensamos as hipóteses teológicas que discutem se Jesus era humano, depois se transformou divino, se Jesus era uno com Deus ou se só no final da sua vida ele se uniu a Deus, se ele era Deus desde o começo ou se Jesus foi apenas um homem, apenas um profeta que viveu a vida santa que se espera daqueles que se dedicam à vida espiritual. E esses detalhes, ouvintes, não têm realmente grande significado ou maior significado do que aquilo que está dentro de cada um de nós. Por isso mesmo, essa religião, ouvintes, em que Jesus é o maior herói, é o centro de todas as atenções, mesmo essa religião tendo como grande herói, como grande mártir, como grande santo, como grande inspirador Jesus, ela não se chama jesuísmo, ela se chama cristianismo. E provavelmente eu vou passar a minha vida toda de padre, de sacerdote, fazendo esse mesmo sermão, dizendo essas mesmas palavras, ouvintes. Por não ser jesuísmo, então, ouvintes, o cristianismo abre as suas asas, os seus braços para todo o mundo e abarca toda a humanidade. Porque a palavra Cristo significa ungido, é a unção, ouvintes, que muitos da nossa audiência podem se lembrar como no passado, não muito distante, ainda havia pessoas que curavam passando óleo nas suas mãos e fazendo uma massagem, uma unção com esse óleo, quer fosse sagrado ou não, sobre o corpo das pessoas, porque o óleo que pode ser usado para ungir no plano físico, ele é, na verdade, um símbolo de uma coisa muito mais profunda. É o símbolo da bênção divina que desce quando os seres humanos se reúnem para rezar, para orar, para cultuar, fazerem o seu culto a Deus. Então, Jesus assim se reunia com os seus apóstolos, que obviamente são os grandes coadjuvantes da história de Jesus, e com eles Jesus celebrava esse mistério, o mistério da descida da bênção divina. E é isso, ouvintes, é a experiência dessa descida, dessa bênção divina, que é realmente a experiência que todo cristão deve buscar. A unção que pode acontecer, ouvintes, durante uma missa, pode acontecer, ouvintes, durante um culto evangélico, pode acontecer durante a reunião de uma loja maçônica, pode acontecer, ouvintes, num centro espírita, pode acontecer num templo budista, num culto hindu, num culto chinês, shintoísta, ou pode acontecer simplesmente na meditação solitária de um yogi ou de alguém que se senta tranquilamente para meditar e ponderar sobre a vida divina. Mas é, ouvintes, algo que todos aqueles que têm essa experiência sempre hão de se lembrar dessa experiência, ouvintes. A experiência da descida de um fogo sagrado, que nós o chamamos de fogo, porque ele é ao mesmo tempo luz, ele é ao mesmo tempo calor, e a chama, o fogo é isto, é luz, é calor, ouvintes, mas não um calor que queima a matéria, não uma luz que ilumina o mundo físico, mas sim um calor que aquece o nosso coração, um calor que preenche a nossa alma, que nos traz aconchego. O aconchego, ouvintes, que é uma experiência humana, uma experiência de carinho, uma experiência de proximidade com o nosso semelhante, é uma experiência que nós só temos quando nós estreitamos nos nossos braços aqueles nossos entes queridos, assim como o nosso pai e a nossa mãe nos carregaram nos braços na nossa infância e nós nos sentimos aconchegados, ou quando já mais na idade mais avançada nós conhecemos alguém que nos complementa, que nos completa, se transformou em nossa companheira ou em nosso companheiro. Então, o abraço fraterno do esposo, da esposa, do amigo, também nos enche, nos calenta o coração. E é essa bênção divina, ouvintes, esse verdadeiro Pentecostes, que é a experiência genuinamente cristã. Quem não passou por isso ainda não sabe o que é o cristianismo. É o fogo do Espírito Santo, ouvintes, que preenche o nosso coração de uma maneira que foi experimentada pelos apóstolos e que se manifestava de uma forma intensa com Jesus, porque ele dedicou, ele sacrificou toda a sua vida para trazer ao mundo essa luz. Mas, como nós dissemos, essa luz sempre esteve no mundo. Essa luz jamais perecerá no mundo, porque ela também está no coração de cada ser humano. Então, a experiência cristã, ouvintes, ela jamais desaparecerá do mundo, da mesma forma que nós esperamos que também perdure por muitos e muitos milênios a sabedoria dos ditos, das pregações que o Mestre Jesus fez. Mas por que cristianismo místico? Porque místico, ouvintes, ao contrário do que esse tempo racional, essa vida infelizmente materializada, banalizada, que nós vivemos hoje em dia, onde infelizmente a vida de irmãos humanos são tiradas com tanta facilidade pelas invenções tecnológicas que lamentavelmente nós criamos, com as armas, com as bombas, com os veículos que andam centenas de vezes mais rápido do que as nossas pernas. Às vezes esses veículos, às vezes essas armas, essas bombas dilaceram a carne do ser humano, mas nós sabemos que dentro de cada ser humano existe a experiência do Cristo, existe a chispa divina verdadeira em cada pessoa, em cada indivíduo, e nós, ouvintes, somos herdeiros dessa experiência. Nós precisamos não só recordar o Mestre Jesus, porque ele viveu há 2000 anos atrás, mas principalmente nós precisamos buscar a experiência do Cristo. O Cristo, ouvintes, que como nós lemos nas santas e sagradas escrituras, era muito antes do que qualquer coisa desse mundo, pois o verdadeiro Cristo é a segunda pessoa da Trindade, é o próprio Deus, é a luz, ouvintes, que brilha por trás do nosso sol físico, pois o nosso sol é o símbolo mais perfeito que nós podemos ter da divindade. Mas por trás dele está realmente a força que nós chamamos de Cristo. A força, a vida, a sabedoria, a emoção, o poder e principalmente a fé, caros ouvintes. A fé, que é alguma coisa muito difícil de explicar em palavras, mas que os verdadeiros cristãos sabem do que se trata a fé. É essa experiência crística, ouvintes, desse calor que preenche o nosso coração, que faz às vezes as lágrimas rolarem pelos cantos dos nossos olhos, mas é principalmente, ouvintes, a consciência, a sabedoria interna de Deus, que em algum lugar da consciência do coração humano ela está. Então, o Cristo, ouvintes, é transcendental e é ao mesmo tempo imanente. Ele existe lá fora na natureza, mas principalmente existe dentro de cada um de nós. E Jesus manifestou isso profundamente, por palavras, por atos, pelo que ele pregou e pelo que ele realmente fez no mundo. Ouvintes, nós sabemos que entre os humanos existiu, viveu uma pessoa plenamente santa, mas nós não, como coletividade, não soubemos recebê-lo. Nós não sabemos receber aqueles pregadores, aqueles homens santos que brotam dentro do seio da humanidade, assim como as flores ou como as plantas nascem às vezes nos locais mais insuspeitos, sem nenhum aviso. Então, sem nenhum aviso, ouvintes, um ser humano se espiritualiza até esse ponto de se transformar em um Jesus, em um Buda, em um Krishna, e são verdadeiros avatares, são verdadeiros Jivamuktas ou Nirmanakayas, se é que os nossos ouvintes já estudaram sobre esses termos, pois o verdadeiro avatar é até uma própria encarnação da própria divindade, não é simplesmente um homem. Mas Jesus viveu durante muitas encarnações, assim como cada um de nós viveu. Ele é o fruto do aperfeiçoamento de uma alma humana. Então, não foi simplesmente um presente que Jesus recebeu de Deus ter sido o que ele foi, mas sim é uma dádiva que está latente em cada ser humano. Então, místico, ouvintes, é enxergar essa realidade dentro de cada um de nós. Pois não adianta, ouvintes, ter catedrais maravilhosas, igrejas plenamente ornamentadas ou paramentos como o que nós sacerdotes, quer padres, quer bispos, quer clérigos em ordens sagradas, às vezes usamos, não é nenhuma das regalias e dos ornamentos e paramentos externos que garantem uma verdadeira vida espiritual, mas sim é você sentir essa fé, a fé que a teologia tenta explicar dizendo que é a confiança nas coisas invisíveis, mas que cada um de nós, obviamente, sente quando nós, em certos momentos, cremos em coisas que são improváveis realmente, e aí a teologia tem a sua razão. Mas principalmente é aquela experiência interna da nossa espiritualidade, que é refletida na imagem do Cristo Jesus ou na de outros santos, em vidas santas que aconteceram durante esses últimos 2000 anos, quer no cristianismo ou antes dele, em eras anteriores, houveram sobre essa terra homens e mulheres também santas, não são só os seres humanos masculinos que têm essa experiência. E apesar de nós não termos nenhum verdadeiro retrato do Mestre Jesus, todos nós o conhecemos, porque o ser humano é único, mas ao mesmo tempo é uno com todos os seres. Existe uma conexão profunda entre cada ser humano e todos os entes da humanidade. Então, o cristianismo místico, ouvintes, é essa vida transcendental de Deus que brilha no coração de cada ser humano e que, como bem disse Helena Petrovna Blavatsky, nós não podemos ver a face de Deus frente a frente. O que nós vemos e sentimos de Deus, ouvintes, é aquele brilho chamuscante, aquela beleza inefável que irradia no espelho côncavo das nossas almas. Nós enxergamos esse brilho, e esse brilho é o reflexo da divindade que brilha dentro da nossa alma, e o nosso espírito, que é uno com Deus, está lá dentro também a brilhar. Então, é por isso, ouvintes, que as religiões existem. Não porque alguém prega, não porque existem templos, portas abertas para se entrar, para se rezar, para cultuar, louvar ou glorificar a Deus. Não porque existem emissoras de rádio, de TV, não porque existem filmes, programas de TV que falam de Jesus, mas sim porque dentro do ser humano existe a luz do Cristo, a luz espiritual. Quer nós a chamemos de Cristo, de Buda, de Krishna, quer nós a chamemos de Zen ou de Satori ou de Nirvana, qualquer nome, ouvintes, ocidental ou oriental que nós escolhermos, na verdade nós estaremos falando da mesma coisa, que é a realidade espiritual dentro de cada ser humano. Então é sempre uma experiência, ouvintes, muito importante renovarmos essa compreensão. A compreensão de que Deus não só está lá fora, mas Deus está dentro do coração humano, se manifesta na nossa alma, e os ocultistas, os esoteristas, na verdade, são os mesmos que cultuam nas igrejas, nas sinagogas, nos templos, ou sozinho, meditando, orando nas suas casas. Todos somos unos numa busca espiritual, ouvintes. Então, esse programa de hoje, na verdade, é um ponto de reflexão, um ponto de recordação, ouvintes, dessa espiritualidade. Vamos continuar falando sobre ela no segundo bloco do nosso programa e vocês vão ficar agora, como é sempre aqui recorrente no nosso programa, com o convite da Levir para que vocês venham nos apoiar, nos amparar, nos patrocinar para que esse programa e outras iniciativas permaneçam no ar. Vamos ao intervalinho e voltamos já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica. Sim, queridos ouvintes, retornamos agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica, ao vivo com vocês aqui do nosso estúdio na Zona Sul da cidade de São Paulo, aqui com o patrocínio dos associados e simpatizantes da Levir, a loja esotérica virtual. Gostaríamos muitíssimo de agradecer aos nossos associados que estão renovando aí as suas semestralidades para o segundo semestre de 2012. Vão nos apoiar para que esta iniciativa, ouvintes, tenha condições não só de permanecer no ar, mas de ampliar aí o seu trabalho. E nós estamos falando com vocês hoje, ouvintes, sobre o tema o cristianismo místico. E nós já fizemos muitos programas sobre essa temática, ouvintes, realmente dezenas de programas, e remetemos vocês aí ao estudo desses programas Lux Esotérica, os quais nós já transmitimos. Mas é sempre bom ressaltar alguns temas, pois realmente o cristianismo, ouvintes, as escrituras sagradas, elas foram escritas com o objetivo de comunicar certas verdades, certos preceitos, e o público, na verdade, final dessas escrituras, na verdade, deveria ser aquelas pessoas que eram instruídas no simbolismo interno da compreensão mais profunda esotérica. As escrituras cristãs, assim como de outras tradições, elas têm corpo, elas têm alma e elas têm espírito. O corpo, infelizmente, é a letra morta, é o sentido literal das palavras. E o espírito, ouvintes, é, na verdade, a compreensão mais profunda desses acontecimentos que se passaram não só com Jesus, com seus apóstolos, mas que acontece com todos os seres humanos. O cristianismo não é detentor de nenhum monopólio, ouvintes. O Espírito Santo sempre esteve no mundo, pois ele é o terceiro aspecto da divindade. O Espírito Santo, na verdade, é o aspecto feminino de Deus, é a inteligência, é a mãe, é a matriz, é a matéria que se transforma, que recebe o Espírito, o primeiro aspecto de Deus. E é ele também, ouvintes, que impulsiona a natureza no seu crescimento. Então, obviamente que o Espírito Santo existia antes e existirá depois do cristianismo e sempre esteve aí. A questão toda é se nós podemos usufruir desse Espírito Santo nas nossas vidas, pois era isso que Jesus manifestava tão abundantemente na sua vida, e na sua pregação, pois nós sabemos muito bem disso. Ele tratava com pessoas simples, com os pescadores, com os homens da terra, que cultivavam a terra, que conduziam como pastores o seu rebanho. E foi Jesus, com o seu carisma, com o poder do Espírito Santo, do poder de Deus que por ele fluía, que ele converteu esses homens simplórios em homens dedicados à espiritualidade, e de pescadores de peixes nos rios da Terra Santa, eles se transformaram em pescadores de homens, em pastores de ovelhas e seus rebanhos, e aqueles homens se transformaram em pastores de um rebanho espiritual. E Jesus praticamente foi aquele que inaugurou uma doutrina espiritual que poderia ser levada não só para uma etnia, não só para os judeus, pois Jesus era hebreu juntamente com os seus pares, os seus apóstolos, e Jesus conversava na língua dos judeus e falava com eles, tendo como pano de fundo os preceitos judaicos. E ele mesmo disse que ele não veio erradicar ou anular as profecias e os preceitos antigos, mas sim ele veio para confirmar essas profecias e fazer com que as pessoas realmente vivessem uma vida mais plena, mais abundante. E por trás, ouvintes, daqueles relatos todos e dos pontos culminantes da vida do Mestre Jesus, ali estão informações esotéricas, estão informações ocultas que, como bem disse Madame Helena Petrovna Blavatsky, nos pontos culminantes da vida de Jesus, de todos os pontos que ele viveu, e principalmente dos cinco pontos culminantes da sua vida, que são o seu nascimento com todas as suas características, o batismo, a sua transfiguração, a sua crucifixão e a sua ascensão. Na verdade, aí está o programa da iniciação da consciência humana. Então, para cada um de nós, ouvintes, enquanto chispas divinas, está programado o acontecimento desses mesmos pontos fundamentais, pois o nascimento virginal, que há tantos debates se realmente Jesus teria nascido do nascimento, né, sem o intercurso carnal entre as pessoas, ouvintes, essa é uma discussão absolutamente irrelevante, ouvintes, porque na verdade o nascimento do Cristo dentro de uma pessoa independe de que sexo a pessoa tenha e independe realmente de ser casado materialmente, ouvintes, porque Maria, ou a mulher que é o grande símbolo da transformação da consciência na Bíblia, Maria é um símbolo, juntamente com todas as grandes mulheres da Bíblia, é um símbolo da alma, da psique humana. Então, Jesus, ouvintes, ele vai nascer dentro de cada ser humano quando a mulher, a psique, o nosso inconsciente, a nossa alma se volver para cima, assim como a Bíblia nos conta que Maria recebeu a visita do arcanjo e o arcanjo lhe disse que ela seria mãe do Filho de Deus e que ele deveria se chamar Emmanuel. Pelo menos é isso que está escrito nos versos, nos versículos da Bíblia. Mas, ouvintes, essa história se passou lá há 2000 e tantos anos atrás. Mas o fato é que cada ser humano, ouvintes, tem dentro de si a sua Maria, a sua mãe divina, a sua psique, que é o receptáculo, pode vir a ser o receptáculo da vida espiritual. Então, enquanto na vida de cada ser humano não acontecer aquilo que aconteceu com Maria, pois quando se lhe apresentou o arcanjo, Maria disse com profunda reverência: cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Ou seja, enquanto a nossa mente, enquanto a nossa psique não for capaz de se abrir, de reverentemente, de devotamente receber essa descida, ouvintes, de uma vida divina, nós nunca veremos o Cristo nascer nos nossos corações. Então, o nascimento virginal, ele realmente existe, mas não é o nascimento da carne. A carne de Jesus nasceu da carne de Maria e de José. Mas o Espírito, ouvintes, ele sempre nasce de uma mãe virgem, pois a virgem é a mente, é a matriz, é o Espírito Santo, e ela é eternamente virgem, pois o próprio nome Maria quer dizer as águas do mar, de por isso esse nome Maria, ou por isso o nome da mãe de Buda, que era Maia, ou de outros salvadores do mundo que tem esse nome da sua mãe, também como a Maria, como Maia, como Miriam. Então, se nós formos capazes de enxergar esse símbolo, ouvintes, de que essa mãe divinal, ela está aqui e agora conosco. Então, isso também é cristianismo místico, pois a criança crística, a consciência espiritual está esperando para nascer dentro de nós. E ela só poderá nascer, ouvintes, quando nós nos abrirmos para ela. Quando nós atingirmos essa humildade que atingiu Maria, ou mais além, como nos relata o Apocalipse, que é o tema, será o foco de programas aqui nessa série de programas sobre a ciência e tradições ocultas. Falaremos ainda de mais aspectos místicos de Jesus, mas surge no Apocalipse a mulher coroada com o sol, que estaria prenhe também de uma criança, e ela enfrenta o grande dragão do Apocalipse, que com a sua cauda leva um terço das estrelas do céu. E também ali, ouvintes, se essa é a culminância desse símbolo espiritual da mulher na Bíblia, tudo isso acontece dentro de nós, ouvintes. Então, o místico cristão é aquele que consegue vivenciar todo esse processo, ouvintes, pois todos aqueles pontos que nós ressaltamos, né? O nascimento que tem que acontecer dentro de nós, e o batismo, que é a purificação das nossas emoções. Por isso que Jesus fisicamente se apresentou ao seu primo João Batista e pediu para ser batizado, porque essa bênção do batismo não é exclusividade, não é invenção do cristianismo. É, na verdade, um rito da tradição dos mistérios. E mesmo que João Batista tenha reclamado que, na verdade, era Jesus quem deveria batizá-lo, então Jesus se ajoelhou diante de João Batista e, naquele instante, João Batista tomou nas suas mãos a água do Rio Jordão e despejou sobre a cabeça do Mestre Jesus e disse: "Eu vos batizo com água, mas vós havereis de batizar com o fogo." E naquele momento, ouvintes, desce a pomba do Espírito Santo sobre a cabeça de Jesus, e ali então se manifesta o grande mistério do cristianismo. É aquela bênção que não tem realmente preço e não tem dimensão para nós descrevermos a descida de uma bênção tão profunda. Pois é naquele momento, ouvintes, que a pomba do Espírito Santo desce sobre a cabeça de Jesus, que estava ali sendo batizado, é que ele se transforma em Jesus, o Cristo, Jesus, o ungido, Jesus, aquele que não era mais Crestos, como se indicava para os bons homens da religião, mas sim alguém totalmente mergulhado na luz divina e renovado com a bênção do batismo. E essa seria a segunda grande iniciação, a primeira sendo o nascimento virginal. O terceiro desses pontos fundamentais da vida de Jesus, que são iniciáticos, é a sua transfiguração, onde está relatado, está ali esotericamente oculto o mistério da purificação da mente. A mente, ouvintes, também tem que ser batizada, tem que ser purificada, assim como o corpo astral, que é o símbolo da água, né? E a água simboliza esse processo. Na transfiguração, então, Jesus evidenciou essa limpeza do corpo mental. E até que chegou aquele momento terrível, aquele momento que, obviamente, ninguém quer passar por ele, ouvintes, mas é inevitável, que é exatamente a crucifixão. A crucifixão, que é a quarta iniciação, ela é inevitável e todo o iniciado precisa vir até esse momento. O momento em que se quebra todos os laços de apego com a matéria. E a crucifixão, ouvintes, não é necessariamente morrer numa cruz física, não é ser atado, ser pregado com cravos numa madeira e ser erguido no ar, mas sim a crucifixão é um momento que há ao cumprimento daquele mandamento que foi colocado numa outra passagem bíblica, quando se perguntou a Jesus se Os cristãos, os seus seguidores, deveriam pagar os impostos que eram cobrados, né? E Jesus sabiamente disse a Nero, né, ou ao rei, o que é do rei, e a Deus deve ser dado o que é de Deus. Então, para Roma deveria ser pago um imposto, mas a Deus deveria ser dado as coisas divinas. Mas na crucifixão, ouvintes, é um momento que o que é de Deus é devolvido a Deus. É uma separação poderosa, uma subida e ao mesmo tempo descida, pois o que é material fica na terra e o que é espiritual sobe para a divindade, e é praticamente o último passo antes da libertação total. Mas é um momento de sofrimento, e obviamente nós vemos isso pelos dizeres de Jesus quando estava ali crucificado. E essa crucifixão é o ponto que nós vamos abordar no dia de amanhã. Não é, ouvintes, a crucifixão física, não é ser assassinado na cruz, pois só realmente um bando de estúpidos é que comemoraria num templo espiritual o assassinato de alguém, ou ficaria ali lembrando do sofrimento de alguém. Pois a cruz, ouvintes, ela é um dos mais antigos símbolos da humanidade. Antes do cristianismo já se cultuava a cruz. A cruz simboliza o poder quádruplo da energia solar. E portanto, ouvintes, ser pregado na cruz, ser crucificado, assim como os egípcios faziam uma osirificação, é subir até o Espírito de Deus. É deixar para a matéria o que é material e ascender para a glória de Deus. E foi isso realmente que aconteceu com Jesus. Pois o corpo do crucificado, assim como provavelmente Jesus passou essa experiência, não na Terra Santa, mas no Egito, pois a grande pirâmide que está lá de pé até hoje, mesmo depois de tantos milhares de anos, ela servia exatamente para isso. Naquele sarcófago que está lá dentro da Câmara do Rei, na grande pirâmide de Quéops, lá inúmeros e inúmeros iniciados foram deixados para passar essa morte mística da crucifixão. E o corpo fica, mas o espírito se projeta. E é por isso que diz que Jesus morreu e imediatamente desceu aos infernos. Por que isso? Porque aquele que morre misticamente projeta o seu corpo no astral, vai primeiro para o plano astral inferior. Não há como evitar isso. E ali ainda Jesus resgata almas naquele mundo onde as almas ficam aprisionadas, e ele, depois de descer aos infernos, ascende até o trono do Pai. E a sua ressurreição, que acontece 3 dias após, apesar, né, de ser difícil realmente de compreender como é que se ressurge, né? Se alguém é crucificado na sexta-feira à tarde, domingo de manhã ele ressurge, como é que isso pode ser 3 dias? Porque 3 dias era exatamente o tempo simbólico que usavam os egípcios para dizer que deveria durar a experiência da crucifixão ou da osirificação. Então, ouvintes, esse processo que aconteceu com Jesus aconteceu com muitos e muitos outros iniciados, e há entidades esotéricas, sociedades secretas que até hoje mantêm esses mistérios da morte e da ressurreição. E quando Jesus ressurge, ele ressurge não de uma morte física, ouvintes, mas sim de uma transformação espiritual. E essa transformação espiritual, nós temos falado dela aqui tantas e tantas vezes no nosso programa, é o verdadeiro sentido do termo morte. Morte não é terminar, mas sim é renascer, ouvintes, é ressurgir e é se transformar. Então, é o nascimento do ser no mundo de pura luz. E é isso, ouvintes, também que está latente dentro de cada um de nós. Então, ouvintes, eu, como sacerdote católico, cristão, eu não enxergo Cristo apenas nos cristãos, mas enxergo o Cristo vivendo em todos os seres humanos, qualquer que seja a sua religião, ou quiçá que a pessoa nem tenha religião. E vemos também, vejo também, ouvintes, o Cristo vivendo também em todos os seres da natureza. Todos têm latente dentro de si essa luz, e é por isso que o nosso programa se chama Lux Esotérica, ouvintes, porque nós cremos profundamente de que a luz é a verdadeira residência, a verdadeira casa do ser humano e aquela estrela da iniciação que guiou os reis magos até o local do seu nascimento é um símbolo também desta realidade de que nós estamos falando. Pois nós ainda estamos peregrinando no deserto, mas eu acho, ouvintes, que nós já estamos vendo a estrela. Nós já estamos vendo o caminho, já temos informações, já temos uma bússola, ou melhor, já temos até um GPS pelo qual nós vamos encontrar, ouvintes, essa realidade tão profunda. E é a minha satisfação, ouvintes, de participar em alguma extensão da vida espiritual de vocês, ouvintes, com muita satisfação. Dia a dia nós estamos nos aproximando aqui do programa número 365, né? E terão, quando daqui a mais dois programas, teremos passado 365 dias com vocês, uma hora por dia, realmente pregando, ouvintes, realmente aqui fazendo brilhar essa luz interna que nós sabemos que está realmente dentro do coração de vocês, quer vocês creiam ou não, porque para nós é uma experiência dioturna essa luz. E pelo avançar da hora, ouvintes, se encerra aqui mais um programa, mas eu convido vocês para a nossa última vibração tradicional, mas poderosa, ouvintes, encerrando espiritualmente, assim como nós abrimos esse programa. Convido a todos vocês, queridos e queridas ouvintes, telespectadores, fechemos os nossos olhos e sintamos esse ritmo divino que há no nosso corpo, esse pulsar, esse bater do nosso coração. Vamos, com o poder da nossa mente, enxergar dentro desse coração uma luz que irradia, que brilha, que é provinda da divindade dentro de nós, da chispa divina que habita os nossos corações. É o Cristo em nós, é o Buda em nós, é Deus em nós. Vamos, ouvintes, fazer essa luz brilhar. que a bênção do alto, que a bênção que vem de dentro, que a bênção que vem de fora, que esse fogo do Espírito Santo atisse ainda mais essa chispa divina, que ela brilhe em glória e ressoe com o seu som, que ela emita a sua luz, que ela brilhe por todo o nosso corpo, que ela ilumine, que ela acalente, que ela queime as impurezas, nos purifique, nos ilumine dentro e fora, e principalmente lance luz diante de nós, o caminho da nossa evolução. Vamos, ouvintes, procurar aprofundar dentro de nós o significado dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes. E gostaria, finalizando mais um programa Lux Esotérico, ouvintes, e sempre terminamos com essa meditação, de revelar aqui para vocês, nunca está mostrando aqui a minha face quando eu faço essa última reverência, que quando eu menciono 3 vezes a palavra paz no final do nosso programa, eu faço o sinal da cruz no ar, diante aqui da tela do computador da rádio, emitindo a minha bênção de sacerdote para vocês. Então saibam, ouvintes, que é um privilégio, é uma satisfação, é uma honra poder ser um canal de luz e em algum nível contribuir para abençoar a vida de todos vocês. Muito, muito obrigado por essa oportunidade que se renova diariamente em cada um dos nossos programas. E terminamos aqui. Fiquem agora com as músicas da Rádio Esotérica FM, sempre com total interatividade com vocês, ouvintes. A todos desejamos um ótimo final de noite, um bom descanso. Aguardamos vocês nos nossos próximos programas. E finalizando aqui, de Osmar de Carvalho, o nosso virtual, mas é fraternal, caloroso abraço para toda a audiência do programa Lux Esotérica. Até logo, fiquem com Deus.